Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E o marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. E o marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E o marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. E o marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, a poça do menino. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, a poça do menino. Apodera-te, apodera-te, apodera-te do meu coração. Apodera-te, apodera-te, apodera-te do meu coração. Jerusalém, que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, vem a poça de mim. Vem, vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, vem a poça de mim. Apodera-te, apodera-te, apodera-te do meu coração. Apodera-te, apodera-te, apodera-te do meu coração.